Está a decorrer em Bruxelas a 15ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, uma iniciativa promovida pelo Comitê Europeu das Regiões e pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia. Até amanhã, funcionários das administrações das regiões e dos municípios, bem como peritos e académicos, podem trocar boas práticas e conhecimentos sobre o desenvolvimento regional e urbano, segundo o Comitê Europeu das Regiões. É nesse âmbito que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a CCDRA, marca presença neste evento anual, onde já apresentou o seu projeto na área da economia circular. Jorge Polido Valente, vice-presidente da CCDRA, dá conta da importância de levar este projeto até ao panorama europeu. Correu muito bem, portanto, aquilo que era aqui o nosso objetivo, que era, no fundo, apresentar um pouco o que é a agenda regional para a economia circular e, nomeadamente, alguns dos seus projetos mais significativos, como o projeto Alentejo Circular, portanto, da Universidade de Évora e portanto, do ISQ, correu muito bem, portanto, foi, acho que suscitou da parte dos participantes uma grande curiosidade, um grande interesse, e também nos permitiu, e portanto, permitiu-nos, entre outras coisas, portanto, dar a conhecer o que é que estamos a fazer, criar aqui pontes com outros parceiros, portanto, europeus, que estão a trabalhar neste tema com maior profundidade, e também nos permitiu uma coisa que foi perceber que, de facto, estamos alinhados com aquilo que são as preocupações e aquilo que são as orientações da Comunidade Europeia relativamente à economia circular, e também nos permitiu perceber que estamos no bom caminho. Portanto, ou seja, estamos até, em alguns casos, na linha da frente, eu diria, daquilo que é a territorialização destas políticas públicas, quer sejam de caráter europeu, quer sejam de um nível mais nacional. E, portanto, eu acho que foi bom para nós também esse, digamos, esse reconhecimento que o trabalho que estamos a fazer nesta área é aquele que, portanto, que é importante fazer neste momento, e que estamos na linha da frente desse mesmo trabalho. Por sua vez, o professor Vasco Fitas, da Universidade de Évora, destacou o que está a ser feito nesta área no âmbito do Alentejo. Vim aqui particularmente em nome da CCDRA, que me convidou, portanto, e a Universidade está sempre disponível para colaborar com a CCDRA. Nós temos e criámos em conjunto o Fórum da Economia Circular do Alentejo, e pode-se dizer que a minha participação aqui e o convite que me foi feito pela CCDRA é no âmbito desse fórum. Portanto, o que nós viemos aqui não foi apresentar um projeto concretamente, foi apresentar o que é que nós achamos sobre a economia circular, como é que a região do Alentejo encara a questão da economia circular e o que é que nos propomos fazer. Eu trouxe aqui, portanto, o que é que são os nossos objetivos, o que é que o Fórum espera. Portanto, é muito importante dizer que o Fórum é um espaço aberto onde queremos envolver todos. Portanto, desde a sociedade, organizações não-governamentais, organizações ligadas à administração pública, empresas privadas, fábricas, empresas do setor agrícola, agropecuário, empresas públicas e também, como é óbvio, todo o sistema científico nacional, que no Alentejo está representado pela Universidade de Évora e pelos politécnicos e pelos seus centros de investigação. Também temos a participação de algumas entidades exteriores ao Alentejo, que têm âmbito nacional e para o qual este fórum é bastante importante. O que nós viemos aqui realmente apresentar foi isso. Qual é a nossa ambição? A nossa ambição é termos o Alentejo como uma região de referência, não só nacional, mas europeia e mundial, uma vez que a questão da economia circular está-se a desenvolver na Europa, portanto pode ser um exemplo para o mundo, e nós, o que ambicionamos, região do Alentejo, é sermos uma região de referência para a aplicação deste modelo. E viemos dar alguns exemplos daquilo que realmente estamos a fazer. E aí apresentámos, ou nomeámos, alguns projetos porque o tempo disponível não nos permitiu estar a entrar em detalhe sobre os vários projetos que temos em curso. O Grupo Diário do Sul está então durante estes dias em Bruxelas para acompanhar a 15ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, a convite da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Comitê Europeu das Regiões.